Escuto tiro na rua do gás, quem sabe mais um cuzão na bala. A única informação, placa fria adulterada. Será que eu vou correr? Não, vou ficar de boa. Os mano passaram correndo, vestido Adidas, buscando debaixo da roupa. O som da favela de volta nas pistas, pesadelo dos playboy. Fila da puta que fica pagando de lock pra cima de nós. Cuzão, porque essa porra ainda é gangsta rap. Achou que eu tava sumido, desgraçado. E aí, ainda faz rap? Tô na Santa Cruz, cuzão, fazendo som de ladrão. Fudendo com a vida daqueles que usam fardo e me chamar de drão. Quer chamar? Pode chamar, porque o som não vai parar. A polícia quer me pegar, na delegacia me eletrocutar. Deixa os dirty sempre tocar, traz os blunt que eu quero fumar. Dando risada dos putos que vivem falando que o rap tem que mudar. Não tenho que comemorar, meu verso a moda não vai alterar. Rap sujo, filha da puta, playboyzada não vai escutar. Tá ligado, né, irmão, que é o rap sujo. Illuminati killa derrubando os imundos. Cusão dali pro já ficou mudo. Porque aqui só toca rap de vagabundo. Já saímos derrubando tudo contra tudo. Foda-se a polícia, comédia, as porcos imundos. Enquanto houver terror, tem rap, gangue, vagabundo. Sem rap, melação de enganação, aperto mudo. Segura, filho da puta, sua rima é de puta. Só quem houver puta, abaixa o volume, porque você já perdeu. Os mano escuta rap pra mudar a situação. Playboy escuta rap só pra pagar de ladrão. Mas aqui na quebrada, nós vai deixar no chão. Não me grupo com filho da puta que quer pagar de irmão. Sou terror da leste, cria da Al-Qaeda. O ataque auditivo contra todos os canalhas. Segura essa bomba, vai explodir na sua casa. Os mano ouvindo rap, Zé Povinho se ataca. Cai a noite na periferia, muito álcool, maconha e cocaína. No capô do carro, as carreiras, as novinhas se requebra a noite inteira. Cada vez mais cedo perde a virgindade, cada vez mais cedo na maternidade. Essa molecada tem que entender que o canal é estudar e batalhar para vencer. Peço força para o rei dos reis. Não me deixa aqui, também quero ir para o lugar preparado por ti. Porque aqui embaixo tá embaçado, cheio de demônio, armado, fardado. Eles dizem ter um pacto pela vida. Agora eu entendo essa frase estampada no carro da polícia. Eles dizem ter um pacto pela vida. Agora eu entendo essa frase estampada no carro da polícia. Porque é pesado, bando de pela saco vai pra casa do caralho. Ouve escondido pra dizer que é bandido, que cola comigo, tá junto envolvido. Mas não é nada disso, a minha rap é compromisso. Não vou ser omisso pra não ser agressivo. Sou nocivo, mando um foda-se aos políticos. Se vejo desgraça, não vou ficar sorrindo. Se cê tá engrupido com orgulho ferido, diz que é envolvido, pagar de bandido. Critica o jeito que rimo, foda-se você e seus amigos. Faço rap pra te agradar, falo o que quero falar. Xingo se quero xingar, fumo se quero fumar. Vai tomar no cu pra lá, ninguém me mudará. Verdadeiros do lado de cá, pau no cu de quem quer atrasar. Só colar se for pra somar, mas tem que chegar devagar. Sem querer pagar de par, melhor não desacreditar. Que a guerra vai começar, playboyzada nunca será. Rap sujo, filho da puta, o sistema tem que aguentar. Fica arruma pé, na minha quebrada não arruma um lugar qualquer. Tem que ter responsa pra poder ficar de pé. De boné na cara eu vou dar.